Pablo Salvador, bom dia, azul 4299, no portal 3, se tiver que entrar na casa. Confirma chamando só? O 4299. 299 no portão 03, sem nível para o SPEC, pelo menos reporta, tá? Tá livre, reporta, tá? 4299. Decolou aos 43, chame agora o controle 199 decimal 120 decimal 80. 20800, uma. para o táxi, o azul 4299, alterna Ribeirão Preto com 4 horas e meia de autonomia, 1-2-2 a bordo. 4299, táxi via Índia, ponto de espera torre, 118.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Táxi via Índia, até o ponto de espera da 1-0, quando pronto, 18.95, obrigado e eu volto a casa. Salvador, 3179. Então, 3179, só checando o plano com o centro em Recife, mesmo havia dito que não havia recebido seu plano, só um instante, por gentileza. Acho que Salvador, bom dia, 4299 da Azul, está pronto no ponto de espera. 4299 autorizado, alinhagem decolar, pista na zero, vento 130 graus, meia dúzia de nós. A linha decola na 10, Azul 4299. Decimal 8, aciona 5136 no transponto. Guarulhos, 320, Pedro 10, Centro-Abaté, decolada 10, direita, Bela Luta Monte, 208, transponde 513. Então, 3179, correto, portão 10, chama pronto, espécie, fundamento. Mariano. 299 ao 50608. Boa. Yeah. 308. Salvador, bom dia. Voo 2196, tá ciente da Juliette, autorização para Porto Seguro. Prepara a saída da El Leda Bidev, aguardando cópia, um minuto. Da El Leda Bidev, na sua escuta. Paulo Salvador, bom dia, Oceano 6312, informação de Leda, autorização. Equipe, melhor 370, está no portão 1. Oceano 6312, número 2 para a cópia, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca, eu vou. Então, 3179 autorizado, reporta, tá? Autorizado, telefone. Rio 9891, número 3 para a cópia, não me escuta aguardando. Já aguarda. Voo 2196, copia? Copia, o 2196. Autorizado para Porto Seguro, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, Bidev. Após Bidev, direto Porto Seguro. Controle 120.8, aciona 5111 nos respostos. 360 para Porto Seguro, autorizado, saída da El, Leda Bidev, depois direto para Porto Seguro, controle 120.8, transponder ao 5111, o voo 2196. 2196, correto, portão 7, chama pronto, se der acionamento. Contêiner? Voo 2196 no portão 07, reporta quando pronto, para o seu acionamento. Gente, muito obrigado. São 3304, número 3 para a Copa, prepara a saída, Borelefa aguardando. Borelefa aguardando, São 3304. Quem está autorizado o táxi até a papá? Chame meu papá para ingresso. Só o indicativo, senhor Vitor Charles Hotel? Seu indicativo, Vitor Charles Hotel? Portão 7 para posicionamento, voo 91 ou 2196. Mantenha a posição aguardando o voo 2196. Não, mantenha a posição aguardando o 2196. Charlie Hotel, autorizado, cruzamento 2735, taxi via Mike e Quebec, Mike Lima, na Lima, chamo novamente. Economia 3 horas e 40, o Cana Galeão. 3179, táxi via parte principal Índia, ponte para torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera de 295, ajuste 1015, obrigado, 3179. Voo 2196, coordene com a equipe de solo, após passagem da aeronave da TAM retaguarda, autorizado para inspecionamento, reporta TAM. Assistente, após a passagem da aeronave da TAM, autorizado, 2196. Vitor Charlie Hotel, Taxi Lima, Semisole 121, decimal 1. Para Recife, nível 350, via rota do plano. Recolagem da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. 1208, controle 5071 no transponder. 5071 no 6312, no portão 01, no Champro, pushback é pra lá. Rio 981 no próximo quadro. Rio 981, autorizado Fortaleza, nível 330, via Capazulo 19, Bangu, Abuco, após direto. Colagem da pista 1-0 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 1-2-0, décima 8, aciona 5-1-0-0, Rio 98, 1-1. 5-0, autorizado, Santos do Lula, 9, Bangu, Abuco, depois do TV. Recorda 1-0, curva esquerda, saída Momo, 2-0, 8, depois 1-0-0, 9-0. Correto, na vista no ano, 4-3, chama pronto. Vista Charlie Hotel, na Lima, mantém a posição da aeronave realizando pushback no portal 07, tá visual com a mesma? Boeing gravou? Sétima, mantém a posição aguardando, vai seguir a retaguarda da aeronave para a mesma, só até criar. Tá, pronto, 4. Tchau, até autorizado, Serra Bravo, Leão Papá, Bom Jesus da Lapa, nível 100, colagem da pista no zero, curva direita, saída Arbó, após direto. 1208, controle 51116, transponha. Correto, assim que voltar aqui, pode seguir a retaguarda mesmo, até o passo 3. Aproveitou o Golfo, formação com o Juliette, agora está de fora. Número 2. Então, 3304, próxima cota. Próxima cota, 3304. 3304, autorizado Brasília. Via Alpes, Luno 7, Malba. Cabino, pós-direto. Nível 360, autorizado. Decolagem geral no zero, curva direita, saída Arbó, LF. 1208, controle 5110, transponder. Transponder, né? 5110. Ok, autorizado 360 para Brasília, saída é a Arbor LF, na Pesilona 7, Malpa, Afina, CCP. Decolada no zero, curva direita, controle 1208, transponder 5110, na 9, na 3304. Só confirmar na saída Arbor LF. Arbor LF, a saída, graças. Correto, portão 9, chama pronto, 3304. Chamada pronta, 3304. Voo 91, 96, pronto, portátil, papel de 1152, eu estou na via de 2 horas e 50, Sergio Caleão. 296, táxi autorizado, 041, Índia, conta de espera, torre 395, QNH 1015. Mais um, táxi 1, Índia, conta de espera, 295, voo 21, 96, ponto. Zona 79, decola 04, chama agora o controle, 11935. 1935, tá, 3179. Corrigindo, 1208. 208. Azul 2780 na aproximação final. Azul 2780, cheque 3. Ainda em cima, 7 milhas ainda. Seguinte, o vento 120 graus 629, informe baixado e travado. Vai reportar baixado e travado, Azul 2790. Curitiba 360, guia, rota do ponto de voo. Decolagem da pistola 0, curva direita, saída arbórea, Léo. 1208 controle, aciona 5126. Correto, confirma o gate. No gate, rotinho pronto, 360. Colocando 3304. Prossiga. Segue permanente na posição mais um pouco. Sente a pronta novamente para chegar aqui para mim. Chamar a pronta 3304. Prezado pouso 2780. Bom dia, Torre. Oceané 6319, agora 2 milhas no marcador externo estabilizado. 6319, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Gente, 6319. Para o pushback, acionamento Rio 9811. 43 Rio 9811, livre, chão, pega. Olha, eu conformo o Sérgio Leite Serra. Sérgio Leite Serra, informação curso quilo, Maratinho no meu país. Afirmo, faz 4. Sérgio Leite Serra, autorizado Maratinho no meu país. Colação do 7, curva direita, correr da Serra. 1208, controle, aciona 0112. Confirmando, transporte 0113, autorizado, Manatilho, SES, DTC, decolda 17 com curva direita, ingresso externo. 0112, é o código. Correção, Sérgio Leite Serra, modifica o código para 0131. 0131, é o código transponder, o Sérgio Leite Serra. Correto, Sérgio Leite Serra, confirma as pessoas a bordo. Solo Salvador, bom dia, Azul 2783, 2780. Confirma as pessoas a bordo, Sérgio Leite Serra? 07 a bordo. 7 a bordo, sente, para acionamento. Taxi decolagem, chama a torre 1895, ajuste no 015. Para acionamento, taxi decolagem, posiciona Torres em 102.950. Azul 2780, táxi Alfa, antes daquilo manter a posição da aeronave realizando pushback na parte 3. Tá aqui, tá visual com o Rio, vai até pra lá, Alfa, manter a posição. Taclama Alfa, formação impossível, aguarde distante pra fora. Confirmando, corredor forte. Ali mantém a quadra neutralização de decolagem de Elisa Manobres. Ali mantém. Senhor, com o centro de Recife, mantém a escuta guardada. Rio 9811 na escuta. Escuta. Modifica o código para 5155, Rio 989. 5155. Libera na Fox ou na Golf? Essa próxima direita. Sim, se fala agora no 2191. Alfa autorizado, a Nova Juliette Yank, 500 pés, decolagem da pista no 7, curva esquerda no litoral norte. Aciona 0130, controle 1208. Para o vento, 090 graus, 79. Para usar a decolagem, 1-0, gol 2-1-9-6. Gol 1-1-6-0 na escuta. No 4-3, eu tenho lá o Papa Tango Victor, Tchela, Tchela. E de Salvador, bom dia, gol 1-1-6-0 e aviação no 0. Gol 1160, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. Guarda pista livre, gol 1160. Passa no Salvador, ok. Salvador 1604 a bordo, 3 horas de Altea Natal. Michael Alfa, mantém a escuta aguardando pra... para realizar o protegimento novamente. Seja 9811, táxi autorizado, parte 3, parte 1 no Índia, porta de espera, chama a torre 1895, QNH 1015. Táxi de espera Índia, torre 1895, na porta de espera. Passou 2780, na posição 3, Romeu. Gol 1160, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 080 graus, 59. Livre pouso, 10, gol 1160. Gol 2196, decola ao 13, controle 119, decimal, corrigindo 1208. Controle 208, gol 2196. Reto, Michael Malfa, confirma a pessoa da banda. Único ciente, chama agora a torre 1895 para acionamento, 1015 ajuste. Romeu Alfa, informa um forte chiado no seu rádio, acionamento a critério, reporte para decolagem. Botar 3304, puxa, entrenamento 09. 3304, livre, 09, chama o Para o 3304. Vitor Tchada Tel na escuta. Na escuta, do Sotaque, 4 a bordo, 4 a táxi autorizado, parte 3, parte 1 na Índia. Ponto de espera, chama a torre 1895, que é legal no 015. Da Juliette, 3-1-1, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto ao 0-1, está ocupado ainda, por ela lá, com a voz da companhia. Vamos lá, para a Paiaco, o Vitor Golf, está pronto para... Paiaco, Vitor Golf, autorizado, Jacarepaguá, 360, colagem da pistão no 7, curva direita, saída da Elza. Leda, Lidev. Vai se passar para Zulu 44, até a aldeia, pode sair do conforme o plano. 1208 controle, 5160 transporte. Paulo, bom dia, 1160 nível posto direcional. Confirmar na saída da El Leda B10, é a Cruz da Rua. Correto, confirma a parte, você está fazendo boa? A gente já começou o voo para agora para acionamento. Parte de decolagem, chama a torre 295, PNH 10. O voo no 160, parte de alfa, reportagem da Juliette. Reportagem da Juliette, voo no 160. A critério, Mike Romeu Alfa, informe fora do solo. Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 304, mais curto. Confirma, tá iniciando o chiveg? Ah, está com problema, o finger aqui está apresentando um problema, está retirado dele. Gente, nós chamamos para falar médico para o chiveg para nós. Chamada nova, 3304. Mike Romeu Alfa na escuta? Na escuta, fora de solo, Mike Romeu Alfa pro lado, corredor, forte. Gente, só confirmando a localidade é Iberistar? Iberistar, senhora. Cliente decolado aos 17 e aguarde transferência. Guardando transferência, Michael Mel. Mano 6312 para push. Tomativo, 6312 para push. Após o arbanjo da companhia ingressar na posição 3, está livre, chama o táxi. Sim, vai coordenar com a equipe do solo, número 4, 3, 9, 5. Mandei a posição aguardando o número 2, da 3859. 7, porção 1-0. Alfa Juliette no 0, 1-60. Charlie Hotel, decola aos 18, controle agora, 1208. 1208, grato. Olho, mapa mudou o seu Juliette, pode ser acionado pronto para táxi. Hotel Juliette, Serra, autorizado o táxi até a Oscar, chave na Oscar. Chamada na Oscar, Serra. Voo 1184, continue em aproximação, o vento do 30 graus 79, reposte baixado e travado. Samara contra embaixo travado, voo 1184. 1184, para ele nos reportar a velocidade indicada? Eu estou agora com 160 indicada. Cliente. A linha e mantém cabeceira no 7. Terra agora com trem baixo travado, voo 1184. 1184, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 7 horas. Pouso na 10, vou na 184. Eco Victor Golf, autorizado táxi até Papá, chama na Papá. Hotel Juliette Serra, mantenha-se alinhada, temos aeronave curta, final do 10. É 312, táxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, PNH 10, 105. 7 via Índia, só confirma primeiro 11895. 295, 6312. A 3859, pronto, puxa. Livre agora no 4, chama por táxi. Eco Victor Golf, quanto tempo de espera? Juliette Serra, até a possível esteira do Boeing, livre decolagem da cabeceira 17, vento 90 graus, 7 nós. Pronto, 6312 ali, mantém cabeceiro no zero. Ali, mantém no zero, né? Uno, 1184, solo aos 22, libera direito, solo para 211. 211, boa. Com Victor Golf ali, mantém cabeceiro no 7. Boa, Alfa Juliette, Alfa Repórter da Juliette, boa, 994. Alfa Repórter da Juliette, 994. Protáxi da 3304, POB de 179, autonomia de 315, alternando o Berlândia. Alza linha cola, 6312. Autorizado, Fátima Índia, retaguarda do Airbus da companhia, finalizando puxando 04, é o ponto de espera. Ponto de espera 1895, QNH 1015. Tátil 1, Índia, segue o Airbus da companhia, puxando 04, ponto de espera 1895 da 3304. Salvador, Serra Golf Oscar, na frota rodatória, visual algum campo? Serra Golf Oscar, autoridade final da 17, reposte na vertical da RMA. Portará na vertical da RMA, Serra Golf Oscar. Táxi autorizado, via Índia, ponto de espera chama a torre 1895, QNH 1015. Na M3-12, decola aos 24, controle 1208. 208, M3-12. Eco Victor Golf, pronto? Obrigado, pronto. Eco Victor Golf, livre decolagem cabeceira 17, vento 950 graus, 089. Oceano, por favor. Após o Airbus já está entrar, ingresso Juliette, portão 4. Ok, após o Airbus da Tan, segue para o 4 do Golo 1 da Tan. Bom dia, está 3859, manda de 0 a 0, pronto. Está 3859, ali, mantém cabeceira no 0. Vitor Golf, decola 25, controle no 208. 208, grato. Ponte 0, mantém o ponte 0. Ponte 0, 3. Oi, Sierra Golf Oscar, vertical com a RMA. Pouso autorizado, cabeceira 17, vento 1-1-0, grau 7. Possível pouso para Sierra Golf Oscar. Gente, mais um minuto para decolar. Livre decolagem, cabeceira 1-0, vento 1-3-0 graus, meia do dia. X304, ali mantém cabeceira 1-0. Mantém 1-0, tá? X304. Decola 29, controle 119 decimal, corrigindo no 208. 29, atualizado backtrack, repasse libera na pista. 3304, aguardando apenas mais um minuto para separar sua contrato e decolar a frente. Copiado. Golf Oscar. 3304, livre decolagem, cabeceira 10, vento 120 graus, 629. Vento 10, 3304. Decola ao 33, controle no 208. 208, muito obrigado e um bom dia. Zero, mantém a escuta aguardando a cópia. Três, um, um, Kilo confere, aguarda, número 24. Bom dia, informação em curso Kilo, aguarda número 34. Olympus 60, pronto, 4. Olympus 60, voo local Salvador, Salvador, nível 260. Se afastando na radial 210 até 430 milhas. Decolagem da pista 10, curva direita, saída da ELF, após direto. O controle 1208, transponder 2640. Decolagem, chama a turma 1 no 8219. Quer negar 1 no 0, 1 no 5. Xané 63 1 no 1, próximo a 4. Xané 63 1 no 1, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda Mótiva. Interceptado para Pesolu 1 no 0 até Piraí, pós-voo Umbade, para Pesolu 44 e Pagoque. 1208, controle, 5165, transponder. Correto, 6311, porta 3, campeonato. November Alpha, prossiga. Qual o setor de sobrevoo? India November Alpha, autorizado. Voo local Salvador, Salvador. Corredor forte, se afastando a 20 milhas. Após retorna, corredor Interlagos. O controle no 208, a torre 295. Transponder 0145.